arriscando a minha vida na insana corrida pela cifra. Tá no jogo, aposta alto que elas vêm. Tá na rua, aposta alto que elas vêm. Tô na rua arriscando a minha vida na insana corrida pela cifra. Tá no jogo, aposta alto que elas vêm. Tá na rua, aposta alto que elas vêm. Eles me dão amor, sabem quem eu sou. Me reconhecem, mas desconhecem minha dor. E quando a noite for, o céu mudar de cor, um beijo amor, o monstro da cidade despertou. Agora longe do palco o teste, sou eu, mundo afora, 12 horas de estresse. Trabalho e mais trabalho, sufocado, mas eu tô focado. Não foge as minhas mãos, eu tenho uma direção, na intenção de transformar moedas em milhão. Ambição, dane-se o que pensa, pro gueto é uma questão de resistência, sobrevivência. Eu não criei as regras, eu já nasci na selva. Tatuagens pelo corpo me camuflam nela. Eu cruzo a cidade de um lado a outro e vejo que os outros também têm os olhos no topo. Foco no jogo, eu vou jogar pra vencer. Quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero ser. De onde vim, pra onde vou e o que devo fazer. Vou fazer, move, move, make money. Tô na rua arriscando a minha vida na insana corrida pela cifra. Tá no jogo, aposta alto que elas vêm. Tá na rua, aposta alto que elas vêm. Tô na rua arriscando a minha vida na insana corrida pela cifra. Tá no jogo, aposta alto que elas vêm. Tá na rua, aposta alto que elas vêm.